inserida pelo Exército Brasileiro. O procedimento está previsto no Estatuto do Desarmamento, a Lei Federal 10.826, de 2003, que dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição e sobre o Sistema Nacional de Armas, o SINAR. Preso integrante da facção criminosa foragido da Justiça do Rio Grande do Norte. A Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da 35ª DP, realizou a prisão de um homem acusado de integrar a facção criminosa do Rio Grande do Norte. O homem foi localizado e preso nessa última segunda-feira durante um cumprimento a mandado de prisão expedido pela Justiça daquele estado. De acordo com a autoridade policial da 35ª Delegacia de Polícia, o Laércio Carvalho, o foragido estaria utilizando uma arma de fogo para ameaçar populares em Sobradinho 2. Abre aspas. Esse homem é um indivíduo de alta periculosidade e integrante de uma facção criminosa responsável por diversos roubos no estado do Rio Grande do Norte. Ele teria fugido para o Distrito Federal para escapar da prisão, mas novamente será recambiado ao sistema prisional do seu estado de origem, onde deverá responder pelos vários crimes cometidos, destacou o delegado. Durante o cumprimento do mandato de prisão, o criminoso também foi autuado em flagrante pelos crimes de ameaça e posse de munição, e será recambiado ao sistema prisional para responder pelos muitos crimes cometidos por lá. Abraço especial aos nossos ouvintes da Rádio Guaraíras FM 87,9, lá em Areias, no Rio Grande do Norte. Polícia Federal cumpre mandados para apurar crimes eleitorais. A ação investiga suspeitos de transportarem eleitores de forma ilícita nas eleições de 2022 no Amapá. Vamos ao Macapá. A Polícia Federal, com apoio do BOPE, Força Tática e o 6º Batalhão de Polícia Militar, deflagrou na manhã desta terça-feira a Operação Preposto, com cumprimento de 16 mandados de busca e apreensão nos municípios amapaenses de Macapá, Santana e Laranjal do Jari. É investigação que apura o transporte ilegal de eleitor nas eleições 2022. A ação é um desdobramento da Operação Maquilagem, deflagrada em 14 de outubro de 2022. É investigação que apurou um esquema de compra de votos e captação de pessoas para candidaturas femininas fraudulentas, sob o oferecimento de vantagens indevidas com recursos do fundo partidário. A Polícia Federal identificou fortes indícios de esquema de transportes regulares de eleitores e violação de sigilo do voto, relacionados a um candidato ao cargo de deputado estadual e um deputado federal nas eleições de 2022. Foi possível identificar que os investigados, em sua maioria servidores públicos, executavam o transporte ilícito e a violação do sigilo de voto, assim como captavam eleitores no dia da votação em favor dos candidatos. Um dos investigados teria uma posição de comando ao ordenar a organização o esquema, uma vez que era comunicado diretamente para este as execuções das tarefas realizadas pelos demais envolvidos. Os suspeitos faziam o transporte de eleitores de vários municípios até o seu local de votação, fazendo com que esses eleitores pousassem para fotos junto aos panfletos dos candidatos, os tal dos santinhos, né? Com forma de comprovar que estariam dando apoio aos candidatos. Os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa, transporte irregular de eleitores e violação do sigilo do voto. Em caso de condenação, poderão cumprir pena de até 16 anos de reclusão e pagamento de multa. Últimas notícias. Últimas notícias. É as últimas notícias, agora 12 horas e 56 minutos. CGU aponta que Bolsonaro fez uso da máquina pública durante campanha eleitoral. O órgão analisou 254 processos de sigilo e pedidos emitidos por meio da Lei de Acesso à Informação. Congresso corre para anistiar partidos após o Tribunal Superior Eleitoral determinar a devolução de 40 milhões de reais. O partido que irá devolver o maior montante aos cofres públicos é o PHS, que foi incorporado ao Podemos em 2019. Petrobras confirma que avalia mudar política de preços de combustíveis ainda esta semana, viu? O alinhamento direto ao mercado internacional, adotado após a saída, né, da ex-presidente Dilma, pode deixar de ser adotado pela empresa. Agora 12 horas e 57 minutos. PIS/PASEP. Começa nesta semana o pagamento de novo lote do abono salarial. Cálculo do abono deve levar em conta renda mensal do trabalhador e tempo de registro, né? Então tá aí o quarto lote do abono salarial do PIS/PASEP, referente ao ano de 2021. Começou a ser pago, então, nesta semana. Trabalhadores inscritos no Programa de Integração Social, PIS, nascidos em julho e agosto, e servidores públicos inscritos no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP, que tem o dígito final de inscrição com os números 4 e 5, podem receber neste lote. Possuem direito ao pagamento aqueles trabalhadores de carteira assinada ou servidores públicos que estejam cadastrados no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos e que recebam, em média, até 2 salários mínimos por mês. Além disso, o trabalhador deve ter exercido atividade remunerada durante pelo menos 30 dias consecutivos ou não durante o ano base de 2021. Os valores a serem pagos variam de acordo com os meses trabalhados e podem ser recebidos o valor de até R$ 1.320. O pagamento para os trabalhadores cadastrados no PIS é feito pela Caixa Econômica Federal, enquanto o PASEP é feito pelo Banco do Brasil. Os saques poderão ser feitos em caixas eletrônicos e em agências lotéricas até o dia 28 de dezembro deste ano, viu? Este foi aqui na sua rádio. Alegria está no ar. Michele Andrade falando de amor. Tu não tem dó de mim e nem consideração pelo que fiz por ti. Se você sentisse a dor que eu tô sentindo aqui, amor, seria diferente. Eu não estaria nesse bar com a pergunta que não quer calar. Onde é que eu tava com a cabeça quando acreditei em tu? Amar alguém como você pede pra tomar. Aonde foi? Onde é que eu tava com a cabeça? Thank you. eu não estaria nesse bar com a pergunta que não quer calar. Onde é que eu tava com a cabeça quando eu acreditei em tu? Amar alguém como você é pede pra tomar. Aonde? Onde é que eu tava com a cabeça quando eu acreditei em tu? Amar alguém como você é pede pra tomar. Ah, onde é que eu tava com a cabeça quando eu acreditei em tu? Amar alguém como você é pede pra tomar. Aonde? Onde é que eu tava com a cabeça quando eu acreditei em tu? Amar alguém como você é pede pra tomar. Onde? Murro grande no seu coração. Mais música na sua rádio. Alcançando seu som. Cleiton Romário, canta essa moda e toma uma comigo. Você nem pediu duas vezes. É assim, ó. Ei, experimenta minha cerveja e aí. Sentiu alguma diferença? Se sentir, me fala. Que eu tô bebendo e tô sentindo umas paradas. Eu dou um gole, o dedo coça, vem o zap na memória. E se eu ligar eu assumo minha força. Essa cerveja deve tá adulterada. Certeza que a receita foi manipulada. Não tem só álcool, não é só cevada. Quem foi que colocou saudade na garrafa? Essa cerveja deve tá adulterada. Certeza que a receita foi manipulada. Não tem só álcool, não é só cevada. Quem foi que colocou saudade na garrafa? Oh! Essa cerveja não tá normal não, viu? Ela não tá, ela tá batizada. Tá batizada daquela das boas. Tem álcool além da conta aqui, viu? Eu dou um gole, o dedo coça, vem o zap na memória. E se eu ligar, eu assumo minha força. Essa cerveja deve tá adulterada. Certeza que a receita foi manipulada. Não tem só álcool, não é só cevada. Quem foi que colocou saudade na garrafa? Essa cerveja deve tá adulterada. Foi manipulada. Não tem só álcool, não é só cevada. Quem foi que colocou? Atenção, emissoras. Atenção, emissoras. Ao top de 3 segundos, a energia positiva toma conta do seu rádio. Ouça agora o programa que dá um up no seu dia. Conexão Nacional. Conexão Nacional. Um mix de música boa. Os lançamentos que agitam o país. As últimas das celebridades e a notícia na medida certa. Conexão Nacional. Interatividade, alto astral e mais carinho no ar. Conexão Nacional. Eduardo Maidana. Opa, maravilha! Que bom ter você por aqui, ligado e muito bem ligado nas ondas da melhor. Estamos chegando, mais uma edição do nosso Conexão Nacional aqui na sua rádio preferida. E aí, turminha, tudo bem por aí? Tudo certo? Tudo 100%? Por aqui, Eduardo Maidana, o locutor das próximas horas. Vou te fazer companhia com todo o prazer e todo o carinho do mundo. A gente vai junto a partir de agora, trazendo muito alto astral, muita alegria, muita energia positiva e muitas coisas boas na sua vida. Claro que sim. Junto comigo chegam a Jane de Paula e o Joel Cabral, atualizando os bastidores do mundo da música e também as novidades do mundo da fama. Ainda conosco o Paulo César Teodoro na produção do programa. E também tem Fique Por Dentro, a notícia na medida certa, tudo isso a partir de agora por aqui.

ela que te pega. Diz, todo dia eu quero pegar ela. Não consigo dormir pensando na lavada dela. Tô aqui pensando em cada movimento dela. Tu não pega ela, ela é quem te pega. Todo dia eu quero pegar ela. Não consigo dormir pensando na lavada dela. Tô aqui pensando em cada movimento dela. Tu não pega ela, ela é quem te pega. Consigo dormir pensando na lavada dela. Tô aqui pensando em cada movimento dela. Tu não pega ela, ela é quem te pega. Todo dia eu quero pegar ela. Não consigo dormir pensando. Eu tô aqui lembrando cada movimento dela. Tu não pega ela, ela é quem te pega. Ai. Conexão Nacional. Há uma vez atrás, eu ainda acreditava no amor. Há uma vez atrás, o eu te amo que eu ouvi ainda tinha valor. Eu ainda era uma pessoa que precisava de outra. Eu ainda colocava o coração quando tirava a roupa. E aqui na minha boca só tinha uma boca. Há uma vez atrás, eu não trocava faculdade por boteco, não vivia nos perfeitos. Há uma vez atrás, a minha boca era um pouquinho mais comportada, a minha cama era parada. Há uma vez atrás, eu não era essa tranqueira bagaceira que não ama mais. Mas comportada, a minha cama era parada. Há uma vez atrás, eu não era essa tranqueira bagaceira que não ama mais. Chama meu herdeiro Laro, Gilberto e Ronaldo, bebê. Aô, gaiteira. Eu ainda era uma pessoa que precisava de outra. Eu ainda colocava o coração quando tirava a roupa. E aqui na minha boca só tinha quero uma quero ouvir boca. Esse dia, vem vocês aí, vai! Há uma vez eu não trocava faculdade por boteco, não vivia nos PT. Há uma vez a minha boca era um pouquinho mais comportada, a minha cama era parada. Há uma bagaceira que não ama mais. Há uma ex atrás, eu não trocava faculdade por boteco, não vivia nos PT. Há uma ex atrás, a minha boca era um pouquinho mais comportada, a minha cama era parada. Há uma ex atrás, eu não era essa tranqueira bagaceira que não ama mais. Chegando por aqui, a gente já faz essa abertura aí, né? Sem solo. Ah, sem solo, será? Sim ou não? Bruna Marquezine estaria vivendo realmente uma affair com Lennon. Ah, meses. Tan, tan, tan, tan. E aí, o que você acha? A gente conta tudo aqui, né, gente? Bem, desde o ano passado surgiram rumores aí de que a Bruna Marquezine estaria vivendo aí uma affair com Cholos, Besouro Azul. Mas os atores, apesar de estarem sempre juntos, nunca confirmaram um caso. Porém, de acordo com o colunista Lucas Passin, né, do portal Splash, a artista está há meses envolvida com outra pessoa famosa, o rapper Lennon, L7, né? Os dois teriam trocado beijos pela primeira vez há mais de um ano, se visto com frequência desde então, e o romance ficado mais sério. As fontes afirmam que a Bruni estaria encantada pelo estilo de vida que L7 leva, algo que a surpreendeu, como o fato de ele não beber e nem fumar, além de ser uma pessoa bastante família, né? Apesar da relação bastante discreta, o jornalista apontou um episódio do último mês, né, em que a Marquezine deixou um comentário sugestivo em postagem de vídeo do cantor e muitos internautas passaram a chipar os pombinhos ali. E esse frio que está fazendo em São Paulo, hein? Uau! Procurada aí, né, pela assessoria, Bruno Marquezine disse não comentar sobre assuntos da vida pessoal, né? Já a equipe de Lennon não comentou o assunto inicialmente, mas após a publicação, negou o romance com a atriz. E ponto por enquanto nesse assunto. Aliás, né, vamos colocar uma vírgula nesse assunto? Se tiver mais alguma coisa que a gente venha descobrir, a gente conta tudo aqui. Essa foi a nossa primeira desta terça-feira e a gente volta já já pra contar mais, tá? Eu e você, a coisa ficou séria de repente. Sonhei com a gente junto lá na frente, mas vejo que o tempo não te melhorou. E quando a gente ficou, me prometeu que era pra sempre. Mentiu, me iludiu, você não me deu valor. Você não pensou na gente. Agora você vem com a mesma promessinha pra me envolver. Ficar mais uma noite pra te dar prazer. Já deu, parei, melhor não te querer. Agora você vem com a mesma promessinha pra me envolver. Ficar mais uma noite pra te dar prazer. Já deu, parei, melhor não te querer. Agora você vem. E quando a gente ficou, me prometeu que era pra sempre. Mentiu, me iludiu, você não me deu valor. Você não pensou na gente. Agora você vem com a mesma promessinha pra me envolver. Ficar mais uma noite pra te dar prazer. Já deu, parei, melhor não te querer. Agora você vem com a mesma promessinha pra me envolver. Ficar mais uma noite pra te dar prazer. Já deu, parei, melhor. Você vem. Já deu, parei, melhor não te querer. De norte a sul, só da conexão, conexão nacional, nacional. Recém-largado é assim, perfil atualizado, legenda de salmo. Largue e começa a sair. É só cena de álcool, status superado. Localização de balotado. Insinuações que tem alguém do lado. Posta voltando pra casa às seis. Pra provar pro ex que quem perdeu foi o ex. Mais um som do seu carro. Só toque em direta. Para de filmar o painel e vira tela. Só sai saudade desse alto-falante. Atrás de stories, cê tá me olhando o volante. No som do carro, só toque em direta. Para de filmar o painel.

vida toda. Não alisa, eu te amo que sai de qualquer boca. E as piores saudades que eu vivi na vida, tinha copo e muita lágrima envolvida. Coração que só levou o rei a vida toda. Não alisa, eu te amo que sai de qualquer boca. E as piores saudades que eu vivi na vida, tinha copo e muita lágrima envolvida. Joga a mãozinha pra cima assim, meu povo. É muita lágrima envolvida pra uma pessoa só, viu, pai? É, Leandro Romário. É de Romário, meus irmãos. É muito sofrimento, hein? Que moda boa. Assim. A minha vida amorosa viciou a bateria. Eu tô 0% e não tem beijo bom que recarregue o meu sentimento. Esse Goiânia, coração que só levou porrete a vida toda. Não alisa, eu te amo que sai de qualquer boca. E as piores saudades que eu vivi na vida, tinha copo e muita lágrima envolvida. Coração que só levou por rede a vida toda. Não alisa, não te amo que sai de qualquer boca. E as piores saudades que eu vivi na vida, tinha copo e muita lágrima envolvida. Cada porretada que a gente leva na vida fora aí é difícil, é muito sofrimento. Israel e Rodolfo, quem gostou faz barulho. Estamos de volta. Conexão Nacional com Eduardo Maidana. Ótima terça-feira pra você ligado e muito bem ligado aqui nas ondas da melhor. É tudo nosso. Segue por aqui o Conexão Nacional, você ligado e participando conosco através da nossa hashtag Conexão Nacional na sua rede social preferida. Valendo também a sua participação pelo WhatsApp aqui da rádio. Então fica à vontade para participar conosco. Alô, Firminópolis, Goiás, obrigado pela companhia. Umirim, Ceará. A turma de Abricampo, Minas Gerais, obrigado pela companhia. Ibimirim, Pernambuco, todo mundo ligado conosco. Uruçuca, na Bahia. A turma de Quipapá, Pernambuco, que coisa boa. Santa Rita do Maranhão, valendo demais a companhia, o carinho e a audiência. Jijoca do Jericoacoara, Ceará. A turma de Itaberá, São Paulo. Ainda Santo Augusto, Rio Grande do Sul. E Choró, é isso? Choró, no Ceará. Todo mundo ligado e muito bem ligado, fazendo a festa e curtindo o nosso Conexão Nacional. É o Brasil inteiro aqui, ó. Você sabe, né? O Brasil inteiro tá ligado e conectado. Ouvindo o programa Conexão Nacional. Agora Luan Santana, Abalo Emocional. Te falei, não confunda as coisas. Melhor nem se apegar. Posso não tá mais aqui quando acordar. Te avisei, não sou flor que se cheira, mas essa abelha é teimosa. Me cheira e ainda me beija com essa boca gostosa. Tá aí o motivo do meu abalo emocional. Fico ou não fico, vou ou não vou, é lance ou amor. E aí chegou pousando na minha revoada, freou minha boca que era acelerada. Ela é porrada, ô baixinha invocada. Chegou pousando na minha revoada, freou minha boca que era acelerada. Conseguiu tirar mel de onde ninguém tirava. Quando eu te conheci, pensei, vou dar o golpe, eu te levei. Tentei roubar o coração de uma ladra, dona da lei. Eu não queria te amar, te amei. Eu não queria me entregar, me entreguei. Eu não queria me jogar, me joguei. Eu não queria. Tá aí o motivo do meu abalo emocional. Fico ou não fico, vou ou não vou, é lance ou amor. E aí chegou pousando na minha revoada, freou minha boca que era acelerada. Ela na minha revoada. Freio minha boca que era acelerada. Ela é porrada. Chegou pousando na minha revoada. Freio minha boca que era acelerada. Ela é porrada. Ovagia invocada. Conseguiu tirar mel de onde ninguém tirava. Conexão Nacional. Conexão Nacional. Todo mundo ouve. Você tá se esforçando, eu sei que tá. Juntando os cacos, tentando colar o coração que ela quebrou. Mas não quero te contar, te causa dor. Você tá fazendo muito bem sua parte. Eu que tô deixando a desejar. Meu corpo tá aqui, mas meu amor tá lá. Veste a roupa aí e vamos conversar. Eu provei sua boca. Seu beijo é bom, mas não faz o que o dela faz. Desculpe a sinceridade, mas minha saudade beija bem demais. Abracei seu corpo. Foi tão envolvente, foi sensacional. Não é nada pessoal, mas igual minha saudade, ninguém faz igual. Você tá fazendo muito bem sua parte. Eu que tô deixando a desejar. Meu corpo tá aqui, mas meu amor tá lá. Veste a roupa aí e vamos conversar. Eu provei sua boca. Seu beijo é bom, mas não faz o que o dela faz. Desculpe a sinceridade, mas minha saudade beija bem demais. Abracei seu corpo. Foi tão envolvente, foi sensacional. Não é nada pessoal, mas igual minha saudade, ninguém faz igual. Eu provei sua boca. Seu beijo é bom, mas não faz o que o dela faz. Desculpe a sinceridade, mas minha saudade beija bem demais. Abracei seu corpo. Foi tão envolvente, foi sensacional. Não é nada pessoal, mas igual minha saudade, ninguém faz igual. Pessoal, mas igual minha saudade, ninguém faz igual. 120 minutos de alegria no ar, Conexão Nacional. O oi bem seco acabou ao invés de bom dia. Me humilhou, me removeu do grupo da família.